distância de 890, ponte cara da 10, estamos prontos. Bono 642, tente da eco, autorização Recife. Decolagem autorizada da 10, o vento 90 graus 10 norte. Tendo as condições autorizadas, decolagem da 10, distância 3890. E1895, autorização. Informação aqui, isso é autorização Recife, por favor. Ok, voo no 642, Recife autorizado, nível 390, via Peruísque 58. Decolagem da 10, curva esquerda, subida Puca, transição Caju, controle 120.8, transponder 5523. Autorizado Recife 390, lá Peruísque 58, decola da 10, curva esquerda, Puca, Caju. Controle 108, transporte 5523, economia 42. Correto, economia 42, chame pronto para puxar e acionar. Chamorei na 10, economia 42. Absa 6570, se aproximando da Júlia. Ok, o Absa 6570, prossiga na Juliette, após esquerda novamente para o pátio 3. Ok, esquerda Juliette, esquerda para o pátio 3, o 6570. O azul 4040 está pronto para o táxi 120 a bordo, 3 horas de autonomia, opera galeão. Gente, azul 4040, táxi à direita, chame no ponto espera para decolagem. Camarada, ponto espera para o nosso azul 4040. Decolando 122, chame o controle em 120.8. 128, obrigado, bom trabalho, 3890. Controle, bom dia, 3890, passando 1300, perfil público. 3890, bom dia, contato radar, sobe o nível de voo 330 na saída PUC. 330 PUC, 3890. Azul 4201, pushback e acionamento autorizado, chame táxi. Autorizado, posicionamento, azul 4201. Azul 4040, está no ponto de espera. Gente, azul 4040, alinhar e manter a 10. Mantém 4040. Azul 4040, a alinhar tem a decolagem da 10 autorizada, o vento 100 graus, 099. Decolagem para Azul 4040, 109. Salvador, Gol 904, pushback experimento no 08. 04, está autorizado, chame para o táxi. 2 passos, 0440. Ok, então 3517, autorizado, Brasília, nível 380, via Pesulu no 7, decolagem da 10, curva à direita, subida Arbor, após Elefa, controle 120.8, transponder 5527. Na árvore, elétrico 208, controle 527, transponder. A gente está com a instrução de 5503, 300, ok, então apenas aguardando o nível 300, o TAM 35, não é certo? O restante do cotejamento está correto e aguarde a reautorização do nível. Aguardando. Azul 4040 decolado aos 25, chame o controle em 120.8. 208, muito obrigado, tenha um bom dia. Frente. Olho Salvador, bom dia, o 4040 da Azul passando mil pés. Bom dia, 4040, contato radar na decolagem, saiu 340, saída da EL. 340 da EL, 4040. No 7, né? Escuta. Prossiga. 35 no 7, o nível então é o 300 e o restante da autorização permanece. Chame o solo a partir de agora, 121.9 para o push. Para o táxi 4201, a bordo 121, 4 horas e 30, alterna Ribeirão. 4h30, Ribeirão, 121 a bordo, tá livre o táxi via Índia e Alfa, chama no ponto de espera pronto para decolagem. Autorizado via Índia e Alfa, azul 4201. Bom dia, 2223, chegada a Bonfim, reporta no ideal descida. Fone 607, por gentileza, chame o solo em 121.9 para a cópia a partir de agora, ok? 2401 no ponto de espera, próximo. 4201, está autorizado a linhar e decolada 10, vento de 090 graus com 8 nós. Autorizado a decolagem 10, 4201. Eu fiz o 16 até Belo Horizonte. E após, conforme o plano, decolagem é da 10, curva direita, subida da EL, após da EL, Leda, e após Leda, bridge. Controle 120, decimal 8, e o transponder 5526. Autorizado 13, reserva, valida, conforme, a segunda, meia, meia, gasolina, segunda, da EL, Leda, 2020, correto, vou no 607, chame para o push e assinamento. Alô, bom dia, vou no 7195, autorização para a Brasília 6. Vou no 715, Brasília, autorizado, nível 360, via Anfezulu, 17, a decolagem da 10, curva direita, subida Arbor, e após Arbor, Elefa. Controle 120 decimal 8 e o transponder 5533. Comando 360 Brasília, subida Abo, após Eletro, informe do 197. Controle 1208, transponder 5533. 3 horas e 5 da Livre o táxi, bate 1 no Indy Alpha, chame no ponto de espera pronto para decolagem, gol no 804. 7-1, de Alfa, resposta pronta, 9-3-0-4. Azul 4201, decolou os 30, chame o controle em 120.8. Bom voo e bom dia. 208, bom dia. Controle, bom dia, Azul 4201. Dia 4201, contato radar decolagem, estado 340, CD da EL. 340 da EL, Azul 4201. Salvador, Oxa 6211. Oxa 6211, por gentileza, chame o solo em 121 na decimal 9 para o pushback, ok? 219. Salvador, Oxa 6211, ponte 7 de despachamento. Autorizado, Oxa 6211, chame táxi. Cumprir táxi 6211. Paredo 2223, descrito de voo 050. 050, gente, 2223. Chamou pronto? Positivo. 1804, tá autorizado então alinhar e decolada 10, vento é de 090 graus com 8 nós. Alinhar e decolada 10, boa noite, 04. Centro Recife, frequência 1251, Alterne 133-25. 251-3325, obrigado, bom dia. Bom dia. Paulo, Oxa 6211 para o táxi, 153 a bordo, Altena Guarulhos, 193 horas. Oxa 6211, táxi pelo pátio e Índia, ponto de espera da 1-0-1895 a torre. Pátio Índia, ponto de espera da 1-0-1895. Gol 804, decolou aos 35, chame o controle em 120.8, tenha um bom dia. Chama o controle em 208, gol no 804. Azul, Alfa, X-Ray Fox, prossegue para qual gate? O número 8, senhor. Ok, iniciei o reboque no pátio 3 e chamo para ingressar no principal, o Alfa, X-Ray Fox. Ao Salvador, voo 607, gate 5, pushback, estacionamento. Ok, voo no 607, observe a aeronave da Mochiné, à sua esquerda. Assim que o tráfego liberar o setor do pushback, eu inicio em coordenação com a equipe de solo e chamo para o táxi. Salvador, bom dia, gol 897, autorização 360 com fins, informação eco. Ok, gol 897, está autorizado com fins, o nível 360 via francês Zulu 16 até o destino, a decolagem da 10, curva à direita, subida da El, após da El Leda e após Leda Bridge, o controle 120 decimal 8 e o transponder 5536. Autorizado 360 para confins e o Zulu 16 até o destino. Decola da 10, primeira curva direita na saída da El Leda, Leda Bridge. 208 controle, 5536 transponder, gol no 897. Correto, gol no 897, chamo para o curso de acionamento. Chamo para o back acionamento no 897. Para posicionamento na frente do processo. Tá 35 no 7, só um minutinho pra ser iniciado, devido a um Airbus que encontra-se a retaguarda. Azul 4201, chama o centro Recife, frequência 1251, secundário 3325, bom voo. 351, 3325, Azul 4201. Salvador, chamei a minha 291, pode ser da 190, pronto. 2-1-1, está autorizado alinhar e decolar a 1-0, o vento é de 1-0-0 graus com 9 nós. Alinhamento decolagem da pista 1-0, 2-1-2. Aqui no gate 5, o senhor prossegue o reboque até a posição 9, até o través 767 da Rio. Tango Fox Lima Whisky, prossiga. Ok, eu tenho aqui o nível 105. O senhor pretende o 095 é incorreto para Palmas. Aceita o 105? Ok, então está autorizado Salvador Palmas, o nível 105 e a decolagem da 17. Após decolagem da 17, curvará à direita e prossegue restrita a 1000 pés no corredor Axé, aguardando a liberação do controle para acender ao 105. O controle opera em 120 decimal 8, a torre 118 decimal 95 e o transponder é o 5517, o Lima, o Fox Lima Whisky. Correto, Fox Lima Whisky, o senhor está em qual lugar? Ok, pátio 5, o cotejamento está correto e chame a torre já em 1895 para acionar e taxiar Fox Lima Whisky. Olá. Autorizado, 1715, chame táxi. para o Taxi Walker. Salvador, voo no 607 para o Taxi 191, a bordo, autonomia 3 horas e 40, alterna da DET, voo no 607, siga o Airbus da Tão à frente, está finalizando o pushback, via Pátio Índia, e no ponto de espera da 10, torre 1895. Saredo 2223, desça para 2 mil pés, o ajuste no 0 no 4, livre LS, reposto habilitado. Gente, descendo 2014, reporta final do X-Ray, 2223. Salvador, Papa Romeu Julieta, Romeu Bravo, está estimando o terminal, ponto claro, 1050. E o pouso, 1118. Tenente 1050, 1118, copiado, Julieta, Romeu Bravo. Fox, prossiga o reboque um pouco mais à frente, porém mantenha-se antes do pátio principal. Temos um Boeing da Gol que está fazendo pushback no gate 9. Aguarde para prosseguir até o 8. Tá 3517, táxi à direita, ponto de espera da 10-18-95 a torre. À direita, tá 1895, pode esperar na frente. O 1804, chama Recife na frequência 25.1, secundária 133.25, bom voo. 1725, pronto para o táxi, POB 179, 3 horas e 30 minutos, autonomia, Fernando Campini. PET, Gol 1715, táxi autorizado pelo pátio e Índia, ponto de espera da 10-1895, atuei. 1895 no ponto de espera, não pode ver, Gol 1715. PET, acionamento, Gol 1642 na posição 10. Gol 1642. Como é um Boeing da companhia que está iniciando o táxi aqui no gate 9, coordene com a equipe de solo assim que o setor do pushback for liberado, está autorizado e chame táxi. E que era da companhia livrar a traseira, está liberado para chamar o táxi no 642. Falou, gol 1897, posição meia dúzia para pushback e acionamento. 1897. Aguarde só um minutinho, temos tráfego da companhia taxiando pelo pátio. Gente, aguarde 1897. Guarda 1-0, vento de 1-0-0 graus com 8 nós. Vinda cola na frente. No 897 inicia de imediato. Afirmo de imediato. Autorizado, chama táxi. Autorizado, chama táxi, 897. Tá saindo 2223, estabilizado o final do X-ray visual. 72223, completa final, torre 1895, bom pouso. 1895, obrigado, até já. Torre Salvador, Passaredo 2223, bom dia. E a Passaredo 2223, cheque o trem, o vento 090 graus com uma dezena de nós, o altímetro no 0 no 4, livre pouso na 10. Gente, está uma milha para o externo, já baixado e travado, ajustado 1014, livre pouso 102223. Frequência 1251, secundária 13325, bom voo. 251, 335, 321. Perdão, decolou aos 4.6, o controle em 120, decimal 8, bom dia. 208, obrigado pelo serviço, 357, feliz ano novo. O 1607, após o ATR da Passaredo que pousa, a linha mantém a 10. Após o ATR, a linha mantém igualmente a 7. A saída é a Arbor. Você pode mandar para de Arbor com referência, por favor? O Elefa. Aí fica bom demais, hein? Obrigado. Táxi pelo pátio Índia, ponto de espera da 10, 1895 a torre. Gente, pátio Índia, no ponto de espera, 11895, gol 1897. Ótimo ideal, descida. Passaria 2223 no solo 50, libera a direita, chama o solo 21 decimal 9. 219, obrigado, tá já 2223, passaria. Após a terceira aeronave da Gol, prossiga para o gate 8, o Alpha X-Ray Fox. Ok, X-Ray Fox, acalma. 28. Alô, bom dia, Passaré 2223, livrando a sua escuta. Passaré 2223, bom dia. Táxi via Alfa. Mantenha a posição antes da Juliette. Alfa vai manter essa Juliette, Passaré 2223. Guno 897, bom dia. Tá. Mantenha o ponto de espera da 10. Mantém, 2223, após o Assembleia da Azul que está sendo rebocado, prossiga até o Pátio 3 após o tráfego. Entra após o Azul, vai ingressando o Pátio 3, Pátio 2223. Hotel Salvador é o 1607, decolou, passa 1200, vai on. Gol 1607, contato radar, saída da El, sube e mantém a nível de voo 360. 360 da El, 1607. 1897, após a rolagem do colega ali, mantém a 10. Após a rolagem ali, mantém 10, boa noite, 97. 60. November Fox Tango 1/100 até a 50 milha, 50 milhas de Salvador. Após, prossegue conforme o plano. A decolagem da 17, curva à direita, vida coral. O controle 120.8, a torre 1895 e o transponder 5540. TAN 31153, chame o solo em 121.9, a informação vigente é a Foxtrot. 1219, está em funcionamento agora, então. 3153, grato. 1715, decolou 54, chame o controle em 120.8, bom voo e bom dia. 1208, bom dia, gol 1715. Fox Lima Whisky, livre acionamento, chame para o táxi. Bom dia, TAN 3153. Está pronto para a cópia, Galeão? Ok, está autorizado o Galeão, o nível 380. Via Upzulu 10 até SMAP, pode conforme o plano. A colagem é da 10, com a primeira curva à direita, subida da El, após da El Leda e após Leda Bridge. O controle 120.8 e o transponder 5552. Gabião, nível 380, decola da 10, curva direita, da El, linda, brilhante, Pedro Zulu, 10, até a Smater, 208 ao controle, 5552, no transponder, o TAN 3153. Correto, TAN 3153, chame para o posto de acionamento. Chame, então é 3153. Azul, Alfa, 3-4, informando o termo de um revolta, obrigado, bom dia, senhor. Bom dia, o Alfa, 3-4. É de 100 graus com uma dezena de nós, o altímetro 1015, livre decolagem da 10. Livre decolagem da 10, gol 897. 2 Salvador, bom dia, gol na 642, ponto 0 da 10. Gol 642, bom dia, linha e mantém a 10. E mantém a 10, gol na 642. Paula, triple eight. Vamos lá. 5-5 no 4, chamou Paula. Afirmo, Rono 70 para Aracaju, se tiver informação forte. Eu tenho o 190 autorizado, o senhor aceita? Pode ser o 90. Ok, está autorizado então Aracaju, nível 190. Decolagem da 10, curva à esquerda, subida Puca, transição Caju. Controle 120, décima 8. Transponder 5532, trip 55 no 4. 190 para Aracaju, decola da 10, curva à esquerda, Puca, Caju. Controle 208, 32 transponder, trip 55 no 4. Correto, 3554, chame para o push e o acionamento. Vai chamar. Ponto de espera ou alinhado? Decolagem, Fox Lima Whisky, o vento, a centena daí, ó. Provador será o 9970. Sim, quem chamou? Sideral 9970, na aprovação de Teresina. Sideral, chame o solo 219 para cópia. Ok. Solo Salvador, Sideral 9970. Sideral 9970. Tu consegue fazer subida R9? Afirmativo. Federal 9970, gente, está autorizado Teresina, nível 360, decolagem da 10, curvando à esquerda, subida Momo, após Momo, Cogibo, conforme a carta, e após Cogibo, direto Teresina. O controle 120, décima 8. E o transponder 5556. 2, sobe ao 390, vigilância radar. 390, o Golo 642. 145362. Consiga. Olha pra dona, senhor. Negativo. Transponder 5556. Com o. O Sideral 9970, modifique aí a subida para Momo com transição Flock e após intercepta a UP Zulu 20. Momo Flock após intercepta a UP Zulu 20. Correto, chame no pátio 3 para o push de acionamento. Solo, bom dia, para sacar o 6570. Abson 6570, autorizado Recife, nível 350, Via Whisky 58, a decolagem da 10, curva à esquerda, subida é a Puka, com transição Caju, controle 120.8 e o transponder 5557. Zero autorizado, Recife, nível de voo 350, Celebre Whisky 58, na subida Puka, transição Caju, decola da pista 10, curva à esquerda, liberação em 120.8 e o transponder 5557. Correto, ato 6570, chame para o push e acionamento. 6570, chamada para o push e acionamento. Circo 5362, delta 2000 pés, autorizado a final, pista no zero. A Lima, táxi, ingresso na 17, reporte alinhado e pronto. Lima Whisky? Brasília. O senhor vai interceptar qual radial para Palmas? O senhor vai fazer voo direto? É, se autorizar para fazer direto para Palmas, pode ir. E é 300, é ideal. Qual? 300. Após o farol da barra, só voa direto Palmas. Após o farol da barra, direto Palmas, pode seguir. Polo Atlas, cargo 6570, no pátio de carga para o despegue acionamento. Autorizado. O Atlas 6570, chama táxi. 6570, chama na táxi. Para o despegue acionamento, TAM 31153104. Autorizado. TAM 31153, chama para o táxi. Está na 7, chama Centro Recife, frequência 1251, alterna 133-25. 251-133-25, 897. Fox Lima Whisky sobe para o nível 05. Fox Lima Whisky, pro de Palmas, 105. Circo 5362 no localizador, complete final, chame torre 1895. 1895, graças, 362. Torre Salvador, bom dia, tripe 5362. Tripe boa, reporte externo, 1015. Reportando externo, 362. Decola imediato. Autorizado, decolagem, centena com 12. Informa o tráfego. O King Air está decolando a 17 e vai curvar à direita na saída coral. 5362, ciente. A uma milha para externo. Ciente. Mike? Não, tô solo. Bom dia, senhor. Mike aqui, Torre do Hotel. Solicitando autorização de reboque da posição pátio 3 de número 2 para a posição Singer de número 3. Guarda o Mike, seu hotel. Ciente, não aguardo. VIP 554, tem estimado o táxi do busca, quando? Já estamos pronto, estamos mais 2 minutos pro push. Ok, senhor. Olhando 08. Gente. Trip pouso autorizado na 10, a centena 10-9. Livre pouso na 10, baixado e travado, 5362. Vitória da Conquista, 180, autorizado. Recola pistola 0, curva à direita, saída da arbó, eleva, após obtude e após direto Vitória da Conquista, controle 120.8, aciona 5561. Ponto 2, chama Centro Recife, frequência 12685, alterno 2545. 2685, 2545, ano 642, bom dia. Eleva, voa, obtude. Faz obtude direto. O controle 1208 e o transponder código 5561. Correto, é ponto push, passaria 223. 2223. É ponto para o push 223. É o 223 da passarela. Trip 4, parte 3. Autorizado, push, ponto táxi, 5-4. Vai, porta para o táxi. Para o táxi do 3-1-5-3-1-7-2-3-40, Campinas. Autorizado o táxi, Índia, ponte esperada no 02-895, que legal, no 095-3-1-5-3. Autorizado o táxi no 095, ponte esperada no 3-1-5-3-1-5-3. Estamos autorizados, posso soltar o freio? Cargo 6570 para o táxi, POB 02, alternado é Natal, Natal com 12:40 de autonomia. Rápido, 6570, táxi de Pátio 1 no Índia, ponte perdão no 02-1895, que legal no 095. Táxi no ponte 02-1895. Paulo Salvador, bom dia, trip 5362, livrou na circuito. 362, boa, taxia Alfa, reporta antes da Juliette. Taxia Alfa e reporta antes da Juliette, 5362. Gustavo Luiz, bom dia, confirma o passo que se encontra, pista da cola. Campinas, 430, nível autorizado, decola pistola 7, curva direita, saída da Euler da Bridge, prossegue Zulu no meio. Controle 120, decimal 8, aciona 5560. Correto, após a push, wish, bravo, coisa no report, nível de autonomia. E alternativa? Sim, enche o último grau visto que vai no acionamento do táxi 2895. Torre, Salvador, bom dia. Sacado com o 70. O ponto zero. Pronto, para o retorno. Alfa, cliente é o segundo, ajuste no zero, no 5.0. O tanto 3153.0 é pronto, estou aí também. 3153, a linha decola, 090-109. A linha decola, tanto 3153. 570, como número 2, ajuste 5.0. Após a decolagem do Tanley, mantenha o ar. 570, após a decolagem, 090, frente, acima. Quatro, 48 a bordo, alterna Salvador, autonomia de 4 horas e 20 minutos. Autorizado, Dark Ninja, com espera da 102-895, negar 0-1-5. Bom, espera de 895, com 1015. Tripsico 362, após companhia, Beralba 3, ingresso, remota 04, confirmando. Rodar lateral 99-70, possível para alinhando e pronto. Alinhar e manter o ar. Fiz 153 decolado ao 013, chame controle 120.8, morro. 208, 3153. Controle Salvador, TAM 3153 decolado. 3153, contato radar, sobe para o nível de voo 380, vigilante. 380, pode voar, Dael, senhor? Autorizado, Dael. Dael, então, TAM 3153. Cargo 6570, autorizado, decolar pista no 0, vento 090 graus, 109. 6570, livre decolagem, pista no 0. Ponte esperada 10, pronto, TP 5514, autorizado, alinhar e manter a cabeceira no 0 após a rolagem do Boeing 767 da TAM, a sua frente. 6570 decolado azul, 95. Chame controle 120 decimal 8, bom voo. 0120 decimal 8, bom dia, bom trabalho. Em condições visuais, o ajuste no 095, quilo Serra Lima. Controle, bom dia, a cargo 6570, 2500 pés. A cargo 6570, contato radar, sobre o nível de voo 350, vigilância. 6570, sobe ao nível 350. E o 98 no Uno, ação de identificação, desça para nível 110 na flor de Itaca. Cinco, cinco, no quatro, autorizado decolar, pista no zero, vento zero, nove, zero, grau, zero, nove, nós. Federal 9970, com 4 horas, alternação 23 a bordo. Autorizado táxi, índio, ponto espera do 02, direção 5, legal no 095. 1095, ponto espera 195, Federal 9970. Passarei do 2223, que é estimado posto. Tá bom, passarei 2223. Afirmo, tem estimado posto. Mais 5 ou 10 minutos. Ok, sim. O Mike Hotel. Escuta, acho que foi. 190, vigilante. 90, 3153, voo e bridge. Bridge 3153. E o 9891 desse é o 050. Vou aguardar o mesmo. Aguardando novas instruções.